Rádio Roquete Pinto 94,1 FM. O benefício de ser bem informado. As mais belas melodias de todos os tempos. Este programa apresenta melodias do clássico ligeiro para um descanso de fim de tarde. Tem breves informações de serviço e prepara a programação noturna da Rádio Roquete Pinto com música clássica, das 20 às 23 horas, para a qual convidamos vocês, nossos ouvintes. E tem a apresentação de Eliene Narducci. Thank you. Rádio Roquete Pinto 94,1 FM. As mais belas melodias de todos os tempos. Informação. Em Laranjeiras, o trânsito é lento na rua Pinheiro Machado, em direção ao túnel Santa Bárbara. Movimentação intensa nas ruas São Clemente e Voluntários da Pátria, em Botafogo. Quem segue em direção a Niterói encontra lentidão nos acessos à ponte até o Cais do Porto. O mesmo acontece entre a Ilha do Mocanguê e a Praça do Pedágio. Um projeto pioneiro no Brasil vai capacitar pelo menos 80 jovens do Centro de Recursos Integrados de Assistência ao Menor, em São Gonçalo. A unidade de semiliberdade do Degase vai abrigar a primeira indústria de desenhos animados do país. Com recursos do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, do Ministério da Justiça, a iniciativa vai gerar emprego e renda para os adolescentes em um investimento de pelo menos R$1 milhão. Petrópolis, município da região serrana fluminense, foi apontado em estudo realizado pelo sistema Firjan como detentor do mais completo serviço de governo eletrônico do país. O levantamento realizado entre setembro e novembro de 2007 mostrou que o site da Prefeitura de Petrópolis é o único que atende a todos os pré-requisitos básicos na prestação de serviços essenciais ao cidadão. Estamos apresentando as mais belas melodias de todos os tempos. Thank you. Caro ouvinte, se você deseja ligar para a rádio Roquete Pinto e deixar a sua mensagem para este programa, disque 2461-0094, tecle o número 2 e depois a opção 8. Roquete Pinto 94,1 FM. As mais belas melodias de todos os tempos. Informação. Quem segue em direção ao Leblon pela Avenida Niemeyer encontra ligeiras retenções. No sentido oposto, trânsito é lento entre o Mirante e o Vidigal. Depois, o trânsito segue sem problemas. O trânsito é apenas intenso na Avenida Vieira Souto. E os motoristas perdem tempo no viaduto Santiago Dantas, que liga a Praia de Botafogo à Rua Pinheiro Machado, em Laranjeiras. Há retenções também no viaduto de acesso à Rua da Passagem, em Botafogo. A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos promove até amanhã a capacitação estadual do ProJovem Adolescente, no Rio de Janeiro. O projeto é uma parceria com o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O evento está acontecendo no Hotel Rios Presidente, na Rua Pedro I, número 19, na Praça Tiradentes, no centro do Rio. E o governador Sérgio Cabral, secretário do Ambiente Carlos Mink e a presidente da Serla, Marilene Ramos, entregaram nesta quinta-feira ao prefeito de Niterói, Godofredo Pinto, o sistema de recuperação e melhoria da Lagoa de Piratininga. No mesmo dia, foi firmado convênio entre o governo do estado e a prefeitura, transferindo ao município a gestão de todos os rios e canais que estejam integralmente dentro dos limites territoriais da cidade. E continuem com as mais belas melodias de todos os tempos. Rádio Roquete Pinto 94,1 FM. As mais belas melodias de todos os tempos. Informação: o trânsito é lento nos dois sentidos da linha vermelha entre São Cristóvão e a Ilha do Fundão. O trânsito apresenta dificuldade na Avenida Brasil em direção à Zona Oeste, na altura do Caju, Parada de Lucas e Ilha do Governador. A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos lançou o projeto Favela Grafite Social, que será realizado até o próximo dia 27, no Morro da Mineira, no Catumbi. O Favela Grafite vai reunir os 50 maiores grafiteiros do estado do Rio, em evento que também terá música e oficinas de dança, entre outras atrações. O total de empregos com carteira assinada gerados de janeiro a março de 2008 aponta que o estado do Rio de Janeiro segue em consonância com o país, batendo recordes históricos na geração de novos postos de trabalho. De acordo com a Secretaria Estadual de Trabalho e Renda e do Ministério do Trabalho e Emprego, que avalia a evolução do emprego formal no país, foram criados 28.988 novos postos de trabalho no primeiro trimestre deste ano, 44% a mais que no mesmo período de 2007, quando o total ficou em 20.105. Estamos apresentando as mais belas melodias de todos os tempos.

mais belas melodias de todos os tempos. Este programa apresentou melodias do clássico ligeiro para o descanso do seu fim de tarde e faz um convite a você, ouvinte, para prosseguir com nossa programação noturna de música clássica das 20 às 23 horas. E teve a apresentação de Eliene Narducci.